pegando nas palavras do Sr. Presidente, a minha explicação vai ser genericamente explicar a delimitação dos vários lotes e, resumidamente, em que consiste a requalificação de cada um em termos de revestimentos e de melhoria em termos paisagísticos. Passava por... Isto é uma planta geral do Centro Histórico Global, à exceção do Largo Verde Amaral, que já foi intervencionado. E toda esta área, então, vai ser compreendida desde a Câmara Municipal, desde a Matriz, até aqui à zona Sul. Lotes esses. Lote A, que compreende a Câmara Municipal, o Tribunal, o Lar Conselheiro Cabral Metelo, e atravessa o professor Alexandre Gomes até à entrada principal da Igreja Matriz. Lote B, a norte, compreende as ruas Dona Emília Vasconcelos, atravessa a professora Alexandre, atravessa Domingos Joanos e rua Doutor Albano Mendes de Abreu. E parte da rua Alexandre Herculano. Este troço da rua Alexandre Herculano vai ligar à intervenção que terminou no dia 30 de junho na requalificação da Virgílio Ferreira. O lote C compreende então a zona desde a travessa Frei André de Amaral, travessa João de Deus, Doutor Agostinho, travessa Augusto Cid, Rua Cadeira Velha e Rua das Flores. E por fim o lote D compreende a Rua do Casal Velho, Largo do Oteiro. Objetivamente, o projeto pensado pela tal equipa projetista teve por base, separar, vamos aqui ao lote A, separar a requalificação em três estruturas. A estrutura viária principal, que é o arruamento que entra por Nogueira do Cravo ao longo do Tribunal, Travessa Dom Manuel I, Lar Conselheiro Cabral Metelo, assim como a Rua Conselheiro José Lobo e Alexandre Plano. O segundo foco foi aqui na Praça, junto à Câmara Municipal e Tribunal, ao qual chamaram-lhe a Praça Institucional. E, por terceiro, teve a ver com os restantes arruamentos, que lhe chamam a Oliveira Antiga. Ora, pegando aqui no lote A, a intervenção essencial em que, em termos de lote A, o projetista pretendeu que o edifício do Tribunal e Câmara e Passos do Município pudessem ter maior relevo sobre o centro histórico. E para isso era criar uma praça a uma cota única, eliminando alguns obstáculos, diversos obstáculos, como vocês conhecem, com obstáculos em termos de mobilidade condicionada e de acessibilidades, diversos degraus, criando, nesse sentido, uma elevação do terreno na praça, com cerca de um metro de aterro, e demolindo os atuais sanitários públicos. Isto para que a artéria principal, a dita, que vem de Nogueira do Cravo, possa ter condições de circulação e de comodidade para veículos ligeiros e pesados, no sentido de entradas e saídas do centro histórico. Essencialmente, baseou-se em criar espaços verdes, um palco ao pé do Tribunal, requalificar a zona onde vai ser executada a demolição dos sanitários, requalificando paisagisticamente, dando algum reordenamento em termos de vegetação, apostando essencialmente em espécies de quercos, robur. Vai manter as árvores que estão neste momento sãs e que fazem parte já da nossa vivência ao longo dos anos, e estando previsto na ordem de mais de 8 a 9 dezenas de plantação de árvores, não só aqui nesta praça principal, mas também nos outros lotes que confinam com o lote A. E aqui então um pequeno exemplo, que aquelas manchas a verde claro, dados existentes, são para manter, e todos os outros círculos a tracejada são as outras espécies, todas dentro do Quercus Robur, que vão ser plantadas. Carvalhos. Fazer só aqui Isto é uma apresentação esquemática das diversas rampas que vão ser criadas em frente ao Tribunal e aos espaços do município, uma vez que vamos ficar com, só com a escadaria principal da Câmara Municipal e da Igreja Matriz, permitindo que, em termos de eliminação de obstáculos físicos e de mobilidade condicionada, esteja salvaguardada a acessibilidade a qualquer um dos edifícios. Isto é outra imagem do Tribunal e da Câmara. Bom, passaria então aqui para o lote B. Fazer só mais um apontamento. O projetista, em qualquer dos lotes, uma vez que a maior parte dos materiais existentes neste momento são de granito, tendencialmente apostou só na utilização do granito e pontualmente do basalto. Para além disso, umas lajetas também de granito. O basalto vai ser para executar aqui na zona da rua Conselheiro José Lobo. Estes arruamentos vão ficar todos à mesma cota, não vai ter elementos físicos de transição entre faixas de rodagem para veículos para o peão, vai ter realmente elementos físicos de cores diferentes, mas dentro dos mesmos materiais, a fazer a transição daquilo que é faixas de rodagem e o que é os espaços utilizados pelos peões. Por isso, em termos de granito, vamos ter o paralelepípedo, vamos ter a calçada 12x12, a calçada portuguesa, essencialmente, vai ser reaproveitada, a que existe, tendencialmente, vai ser reaproveitada e recolocada nos arruamentos, isto para que se possa valorizar os revestimentos que neste momento já existem. Pronto. Este era o lote B, conforme eu estava a explicar, que é que vem da Alexandre Plano. E seria esta. Todos estes alinhamentos que aqui estão a ver, a meio das ruas, é uma solução da equipa de projetista, com um único objetivo: colocar umas lajetas de metro no centro das ruas, para permitir duas funções. Uma, para que o peão prioritariamente possa andar pelo centro, porque é mais regular do que a própria calçada, obrigando assim a que os condutores tendencialmente possam andar a velocidades mais reduzidas. Para além disso, esta estereotomia de ter um metro no centro do arruamento é para permitir que grande parte das infraestruturas passem num canal técnico no centro das ruas, para que eventualmente, para uma questão de manutenção, será mais fácil e mais económico ter acesso diretamente às referidas infraestruturas. Infraestruturas essas que vão abranger o melhoramento, isto é, vão ser completamente qualificadas, desde a rede de abastecimento de água, esgotos, águas pluviais, vai ser instalada a infraestrutura de gás natural e a infraestrutura de eletricidade, baixa tensão e iluminação pública vai ser toda requalificada, passando de aéreo para subterrâneo. Não vão existir cabos aéreos a atravessar os arruamentos. Os únicos eventuais cabos que possam existir serão os cabos das baixadas, que terão que ir pelas fachadas. Assim como as infraestruturas de telecomunicações também vão ser todas remodeladas e construídas de novo, porque há zonas que não estão ainda totalmente equipadas com as infraestruturas, ficando toda a área abrangida por as infraestruturas que acabei de referenciar. Vai. Gás natural, sim senhor. Pronto, isto são mais uns pormenores em termos de vegetação, de novas árvores, de espaços de lazer. Passaríamos então aqui para o lote C, em que abrange os arruamentos que eu já referi, pronto, primordiando então alguns espaços de lazer com zonas verdes e com mobiliário urbano. Mobiliário urbano esse que também é maioritariamente previsto em granito, não indo para pré-fabricados, que é para realçar realmente o granito, que é tendencialmente abundante na nossa zona. Isto é uma planta com a plantação das novas árvores e com as zonas de lazer novas. Isto é uma perspectiva. Por fim, temos aqui o lote D, que tem a mesma filosofia, continua a ter a estereotomia das lajetas nos arruamentos, no meio dos arruamentos, para permitir então priorizar que haja caminhos pedonais definidos e que os veículos tendencialmente então andem com menos velocidade, para além da facilidade que cria em termos de manutenção para as infraestruturas que vão ser executadas. Pronto, termina aqui com a construção de um parque de estacionamento para 25 lugares, parque esse destinado para os residentes do centro histórico.